229, chama agora o centro Recife, 125-1, decolagem 123-8. Passarei 2221, autorizado direto Barreira. Operação para sequenciamento, curva direita para 225, limite será radial 280 de Salvador. Autorizado que se separa 310, alternação no 0 no 5. Passarelo 2221, chama agora o centro Recife, 128-8, secundário 120-0. Área 126-0. 3, chame sobre 118, décima 9. Bom dia, Cotidado, o nome 073, Telegão 0115, autorizado por sistema 0, vento 110, 0 grau 0115. Bom, sistema 0, Cotidado, o nome 073. Vista para 2 e 6, altimetrômo 015, que reduz a velocidade 1809, aguarde o seu sinal para o localizador. Bono 659 para o localizador, agora esquerda proa 140, a porta estabilizada. Preparação para o sustentamento, curva direita, proa 225, limite será radial 280 de Salvador. Autorizar a descida para 3 no pé, voltando para o 015, reduz a velocidade 1809. Autorizar 2 no pé, voltando para o 015, reduz o 3, autorizar 2 no pé. Controle, aguarde o guardião da para o localizador, com a esquerda, proa 1-3-0-2, separador, 10 é ponto estabilizado. Vagão 05, confirmando, processo para Porto Salvador. Muito reforço, passando através de Tupacu, o Guardião da Ação. É Tupacu, autorizado com o Tupacu 0, vento 110 graus, 049. Reforço 10, é Tupacu. Obrigado, direto de Santos, geral 99, obrigado. 53, chame controle 120218, bom voo. 208, boa. Controle Salvador, muito bom, azul 5126, passando 1500, claro, por 1, com referência visual. Controle Salvador, 5126, azul 5126, passando radar decolagem, subvia Arbor 1 para 2360. Arbor 1, 360, procede para Arbor da presente. Do Alvo, após o treinador que não pega a gente, não pode fazer isso. Passou 2000 pés, direto ao Arvore. 105, Matheus Salvador, 198, decimal 95. Beleza, vamos ver o que eu vou na próxima. Fala 1209, bom dia. Guardião 05, muito bom dia, Sérgio João. Confirma a intenção de pouso de Mato Grande. Sente Guardião 05, autorizado direto Mato do Grael, Mato Nacional. Pouso a critério, parte do Graé, vento 120 graus, 059, pode estar controlado. É, pode estar no solo controlado, guardião 05. Alfa 10. Bom dia, Federal 99-72-1015, autorizado por Justiça 10, vento 120 graus, 059. Tenente de desembolso na 10, na base 72. Assume identificação, voe em força coral, a porta coral do médio, chame no ponto da abertura, o ajuste no zero no... O 512.000, chame de fixo, frequência 128.8, alternado 112.000.0. Autorizado, posto, pistão, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 4. está com o radar 6262 sul do oeste de Salvador, veio direto para a neve, chama ele da ADC. Para o número 050. Faça uma nova chamada na 120.8 Salvador. Tom 236. Deixa via para 436, 2810 no Thank you. Pista no solo, 121, decimal 9. Runway 10, take off runway 10, wind is 0, 10 degrees, 0 knots. Aguil Control 5-8, contato radar 2 milhas para trás do Central, 8 para a 0, ponta de 1, o ajuste no 0, no 5, chame de 0, 2, 3. contato final 10. Após a passagem do mesmo autorizado alinhado, manter a 040 menos. Hello, 6 decimal 5, 6 decimal 8, 6 decimal 8, 6 decimal 0. Via saída, eu falei 2 de novo, temos um Embraer 190 e 2 de novo. Afirma.